Salve, Salvador, eu passaria do 2224. Gol 9714, boa noite. A parte 3 foi posicionada. Tente visual com balizador? Ainda não, eu vou prosseguir mais à frente aqui. Tente. Agora visual. Tente as instruções mesmo. 714, contato, radar, vigilância, direto posição Puca, vigilância. Direto Puca, gol 9714. 0, via Perisca 58, decola da pista 10, com a esquerda, saída por Caracaju, controle 120 decimal 8, transponder 5123. 9994, apresentado Marcelo Negro 350, para a Perisca 58, decola a pista 10, com a esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Segmento pode decolar em 208, só está na 5123. 994, correto, a parte pronta. Lembrado, 994. Controle, guardião 01. Prossiga 01 na escuta. Estamos com a situação ali próximo ao aeródromo e já afastado 5 milhas, poderia já coordenar direto com a torre? Firmo, chama a torre 1895. 1895, grato. Salvador, guardião, 01. 01, reporta final para o Gré. Ok, nós estamos com a situação de troca de tiro aqui em São Cristóvão, para coordenar com os senhores aí, para ver se é possível permanecer. Na final da 10? Eu acredito que não interfira não, mas vamos tentar identificar o local exato e informaremos. Gente, prossiga até o local, estou com a previsão aí do tráfego para o externo em 4 minutos. Ok, antes disso já informarei o local exato. Gol 1896. Gente, João Pessoa, Charlie confere, minuto cópia. Interceptou o localizador 6258. Ciente Oceaneiro 6258, completa sinal ILS, torre 11895, bom pouso. 1895, boa noite. Torre estiver no visual, a gente acredita que não interfira na aproximação da Alba Zero. Gente, estou com tráfego que vai pousar em mais de 2 minutos. Após o mesmo, tem 15 minutos aí de espaço na final. Afaste para o setor norte, após o pouso do tráfego, o senhor retorna. Ok, se for entender que vai se interferir, o guardião se afasta e em seguida retorna. Eu estou aqui na vertical do local. Sim, nesse setor o senhor vai interferir com a aproximação. Ok, na hora o senhor informa, a gente se afasta. Gente, já pode prosseguir para o setor norte, que o tráfego já está no externo. Ok, visual com tráfego. Torre Salvador Oceaneiro 6258, passando externo, baixar travado. 6258, forma um tráfego, helicóptero, Alfa Serra 50, na esquerda da sua aproximação, afastando o setor norte, 500 pés. Com ajuste em Salvador 1015, vento no 60 graus, 5 nós, pouso autorizado na 10. Eu e pouso na 90, para avisar o tráfego, posição 11 horas, 6258. Salvador, o Passo Seguido 2224. Essa posição interfere com 6258. Filme, que chamou o Paulo. Boa noite, senhor. Passo Seguido 2224 de Salvador para Juazeiro, 190.23. Mantém a setor em pairada, aguardando as instruções da guardião. Avisou com o helicóptero para a posição 10 horas. Oxené, confirme. Avisou com o tráfego, posição agora 10 horas. Gente. Zero 1, após a passagem de tráfego, atenta cheiro do mesmo, autorizado por seguir por setor da ocorrência. Gente, após a passagem, seguirá para o local da ocorrência. Pronto, saber. Pronto. Autorizado, João Pessoa, 370, via Perícia 58. Pé coluna 0, curva esquerda, saída Puca Aracaju. Controle 120.8, transponder 5125. Autorizado, João Pessoa, 370, via Perícia 58. Tem qual dar 10 curva esquerda, Puca Aracaju. O controle 208, transponder 5125. 896, correto, reporte pronto. Reportará pronto. No 994, autorizado, na 3, reportar. Solo, direita, 121, decimal 90. 90, boa noite. Boa. Solo, Salvador, Oceaneiro 6258. 6258, táxi Alfa, repartência da Juliette. Alfa, Juliette. Passaredo 2224, cópia. Autorizado, Juazeiro do Norte, 90, até coluna 0, esquerda, prossegue na saída Lotar, após direto Paulo Afonso, faz conforme rota do plano. Controle 1208, transponder 5126. 190, até coluna 10, curva esquerda, Lotar, Paulo Afonso, depois seguindo o plano de voo. 1208, 5126 no transponder, Passaredo 2224. Passaredo correto, reporte pronto no Pátio 3. Portada pronto, já. 358 autorizado, prosseguir, via Juliette, até remota 14. Via Juliette, remota 14, né? 258, boa noite. Boa. Salvador, voo 994 para o Cássio, com 100 também, 02 no município de Alto Alto, em Salvador. 01. Chega. Está presente, está autorizado, Pátio do Brás. Reporte no solo, 120, 612, 1015, um ajuste. 1015, informará no solo, Fazer 01. 2, 1, Mauro 94, ingresso da colagem autorizada, 090, 612. Autorizado a linha de colada 10, voo 1994. Salvador, voo 1896, pushback, acionamento. Pesado no 4, reporte táxi 1896. Reportará. Boa noite. Salvador, muito bom. Muito bom dia, São Pedro, informação de área. Bom dia, Dan, 3170, assume identificação, BS para 2003, 1015, direto do Núcleo, 3170. 2000 com 1005, vamos lá, da 995, decolada 46, controle 208. Controle 208, igual na 994, bora aí. Boa noite, Salvador, boa noite, igual 994. Boa noite, boa 994, vai ser meio coisa. Da PUCA, saúde na avenida 330, gol 1994. Ok, saí da PUCA, 330 diesel. É, havia sido autorizado o PUCA Aracaju, seria ser PUCA Maceió? E após PUCA, direto Maceió, sua para 330. É, para 330, então após PUCA, vou Maceió. Bora, 994, direto. Contacto voo 1896 com 1934, a borda alterna Maceió, 2 horas e 15. Gente, 134 rompeu B, táxi via Índia, o ajuste no 015, reportando para a próxima. Gente, reportando a próxima, espera voo 1896 via Índia. Zero da 10 gol 896. Escuta do 1896. Por 896 chama 2198-95. 2895. Oi, Salvador gol 1896, pode ser da 10, pronto. 896, autorizado, ingresso da colagem, 20 graus, meia dúzia. A linha decola 90, voo 1896. 994, eu chamo agora Recife, frequência 12545, bom dia. 545, bom dia, 994. Controle 1208 Controle 2089 Controle 1896 1896, boa noite, vigilância, sobe 370, direto Puca. 370, direto Puca, 1896. Noite 96, controle autorizado direto João Pessoa. Direto João Pessoa, 1896. 170, direto Duna, livre LS, chame estabilizado. Comando Duna, autorizado, informa estabilizado. na localizadora 3370. 7370, completo LS, torre 118-95. Bom dia. 3395, obrigado, bom dia. Salvador, muito bom dia, está 3170, passando aqui. 3170, muito bom dia, cheque trem de pouso, vento 140 graus, 039, autorizado pouso, pista 10. Pouso autorizado, baixar, travar, 3170.